Um resultado justo pela supremacia da minha equipa ao longo do jogo. Tivemos apenas 5 minutos de relaxamento, que culminou no gol deles, aos 92, 93 minutos da partida, uma desconcentração defensiva. Mas durante os 90 minutos fomos superiores ao Alverca. Procurámos sempre os 3 pontos no primeiro minuto e conseguimos. Fomos felizes. Podíamos ter concretizado mais na última fase. Na zona de finalização, por vezes não conseguimos decidir da melhor maneira, mas fizemos as gols, temos de ter feito mais, mas o resultado acaba por ser justo. E em que circunstâncias é que surgem estes golos do Oliveira? O primeiro, numa jogada coletiva, com cruzamento largo para o Fred, dentro da área, fez um gol bem feito. E o segundo, através de uma jogada pelo corredor interior, surge um penalti claríssimo, em que o árbitro também não teve dúvidas, e conseguimos chegar ao 2-0. Mais que justo no momento. No fim, ficámos um bocadinho com o coração nas mãos, também por culpa própria, porque desconcentrámos ali no lance defensivo, corrigindo o gol deles, mas o resultado é mais que justo, porque fomos superiores ao longo dos 90 minutos sobre o Alverca, e a vitória assim está muito bem. Quarta jornada, estão agora no 7º lugar com 7 pontos, o caminho está a ser feito como gostava. Sim, o nosso objetivo é manter-se o mais rápido possível, sempre disse. Estamos a trabalhar bem, os jogadores também estão a trabalhar muito bem, estão a receber a mensagem, é jogo a jogo, temos 7 pontos, já podemos ter mais, continuar a trabalhar porque o caminho, nós sabemos como é que queremos ir, o caminho é muito longo ainda, faltam 30 jornadas. Mas estamos mais perto e isto também é o resultado do trabalho que nós temos vindo a desenvolver. É sempre bom os resultados que nos aparecem, porque damos mais confiança, e nós temos mais confiança, mais facilmente o trabalho é também reconhecido.